Hey, I just got a message you love, sir. I just said. Território é nosso e o sócio é envolvido. Quem atravessa a ponte tá correndo perigo. São vários B.O., diversos artigos. Herança da pobreza, ironia do destino. Aprendendo, crescendo, vivendo e evoluindo. Uma mente confusa, crise e paranoia. Vendo um pá de minhoca que já virou jibóia. Minha família é terroria, é o terror dos sete mares. Pólvora no dedo pra zedar os paladares. Ideia mastigando a alma de um bandido bom. Se precisar, tamo juntão de coração. Onde essas garotas têm fetiche por quadrada. Audácia da raça, só de automática. Apodreceu dente do alho. Caramba, esse pistão tá me tirando pra caralho. Nossa intenção em alta intensidade. Nossa melhor versão em alta voltagem. Versatilidade é uma especialidade. Onde a transparência reflete a lealdade. A noite traiçoeira, poesia de biqueira. O comerciante vem com o cardápio da feira. O pacote preto tá no fundo da lixeira. Nosso envelope tá na mão do capoeira. Seu filho corre risco enquanto meu pescoço brilha. Um desequilíbrio é o progresso da família. Pode ser que nem mentira, disse o velho, mete louco. Se vir pagar de louco, cê vai ramelar de novo. Hoje o seu sorriso é a forma mais barata de demonstrar o valor no estilo psicopata. Se esse cuzão descer, vai levar de kit Rony. Hoje nossa vizinha filma tudo igual drone. É adoro. Você sabe quanto dinheiro cê tem, mas nem sabe quanto tempo vai viver. Falhado, dinheiro move conflito. Estamos numa tratada, mano, mano. Ser humano vendido, só deixando espalhando. Dinheiro move conflito, mesmo ano, seis mano. Titano que explode crânio, tô no subterrâneo. Nossos conterrâneos seguem mapeando o plano. Brilho no olhar, frieza no raciocínio. Vem de quem conhece a morte, os brinquedos assassinos. Sabe pros moleque, que tá moiado 157. Melhor viver na lama que furado na hornete. Quando Deus fortalece, cês empina a charrete. Dá raiva ver esses dois gritando que estica chiclete. Mas de quanto tempo passa, o mundo acaba e nós aqui. No plano X giroso, cês focou de Cherokee. Cheiro de Xenerai, dá meu radinho do Paraguai. Nossa realidade é o desgosto do seu pai. Não espere da sorte, uma lote não é premiado. Quem arriscou palpite tá no caixão lacrado. Até ela seja forte, nós tá na mesma batida. Sempre vai ter um pra querer cuidar da sua vida. Brota no pé do morro, vai voltar cheio de buraco. Revolta do oprimido é o rap de favelado. Ninguém se lembra quando o coração esfria. O bonde nunca para e foi roubar na pandemia. Quem apanha não esquece a origem da maldade. A morte facilita se se age na maldade. Nossa trajetória fica pequena pra pena. Dessa vez não passa, Londrina vai ficar pequena. Você sabe quanto dinheiro você tem?